Thank you. Dire il tuo specifico. Posso para o 26, autorizado e eletrofria, posso ser estabilizado. Okay, no problem. sono lì, ma mai anche vecchi, le pastiglie da notte. Вот это самое, это что, да? Thank you. controle. Continue de AV. Autorizado de falar, calma, certo? Vento 120 graus, 062 já vai. Boa noite, contato Radar, já para o de voo 2-0. E eu já deixei o meu talento. Pode seguir para o 1-2-0. E pode ser o graus comigo. Autoridade, reporte para a descida ou modificação da regra. posição e a chegada a ponto, desce para o nível de voo 050. Quando iniciar a descida, mantenha a velocidade indicada máxima de 2,0 nós para seu lançamento. Se mantiver 190 nós indicado, está autorizado para direto para a pista.